Eu só que tinha visto só me irradiar, aprojar o destino. Gente. Torre Salvador. Bom dia, gol no 230, ponto espera da 1-0, pronto. Chegou 1-2-3-0. Autorizado alinhar e manter a 1-0. Gente, ali e mantém na 1-0, gol no 230. Guardião 07, torre. Trolho, Guardião 07. Guardião 07, chama a torre, frequência 11895. Certo. A torre, aguarde só um momento. É, aguarde, posso aguardar aqui mesmo ou na cabeceira? Pode aguardar alinhado, o voo no 230. Positivo, então, aguardaremos alinhado o voo no 230. Torre, Guardião 07. Guardião 07, é posto através norte da torre, avançando na linha do litoral. Certo. O tráfego é um helicóptero, um esquilo, mantendo 500 pés, está no través norte da cabeceira 28, livre da colagem da 1-0, vento é sul, 6-12-9. Gente, livre da decolagem, gol 1-2-3-0. Guardião 07, atente a aeronave da Gol decolando da 1-0. Positivo, está visual com o campo da aeronave e está agora no seu través norte. Ok, chame na final para o parte do Graer, o vento é sul, 07-9. Deixa eu lá no final do grau 07. Torre Salvador, Azul 2770, ponto espera 1-0, pronto. Azul 2770, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, Azul 2770. Aproximadamente 10 milhas, inicialmente. Gente, reporta no término. Vai reportar no término, Azul 2207. Decolado aos 29, chama o controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. Guardião 07, aproxime para o pátio Graé. O vento é 180 graus, 08 nós, informe controlado. 230, contato radar na decolagem, suba a pia de saída PUCA para o nível 370. Via PUCA 370, voo no 230. Já avisou. Ok, o vento é sul, 08 nós, informe no pátio do Graer, controlado. Positivo, chama controlado, 07. Ok. Gente, 1-2-3-0. Obrigado. Muita chuva, né? A partir da segunda metade, da 1-0. Ciente, está iniciando a decolagem da 1-0, 2-7-7-0. Guardião 07. O solo Falso 30, frequência livre, Guardião 07. Obrigado, bom trabalho. Azul 4207 já tem condições de voar na altura de Pelo. Azul 4207 voa Pelo. Pelo, poderia confirmar ajuste, 1014? 105. 105, 4207. Papa Romeo, Fox Sierra Vita, controle. Tô escuta. Fox Sierra Vita, informe o local que apresentou o plano de voo. AIS João Pessoa. Controle, bom dia, Azul 2770. Azul 2770, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo no 60, após 2000 pés, voa direto coral. 60 após 2000 pés coral, 2770. Azul 4207, após Pelo, desça para 2000 pés, ajustando 015, autorizado LS X-Ray, ponto estabilizado. Pelo 2000, estabilizado, vai informar o 4207. Bom dia, informação mais. 3740, bom dia, senhor na identificação. Dessa via chegada voa médio 1 para o nível de voo 050. Desce via para o 050, 3740. Falando de Aracaju, da presente. Voo no 230, voa Jamo. Jamo negativo devido à formação em voo no 230. 230, autorizado desvios, aguarde coordenação da PRO de Aracaju. Ok, aguardo coordenação da PRO de Aracaju, obrigado. Tango, Whisky, Oscar e Uniforme, prossiga. Whisky, Oscar, Uniforme, ciente, mantenha 1.500 pés, referências visuais, ajuste Salvador no 0 no meio, via corredores e porta Paris. Azul 4207, corrija o altímetro agora, 1 no 0 no meio. 1 no 0 no meio, Azul 4207. Passando duna estabilizada, azul 4207. Azul 4207, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, 4207. Salvador, bom dia, voo 094, informação Lima. Turno 094, aciona a identificação desse avião chegada a Bomed 1 para o nível de voo 060. Dia, Bomed 1, 060, 094. Dentro das condições, aguardando a autorização, azul 4207. Turno 230, submantém nível de voo 310, autorizado Aracaju. 310 Aracaju, gol 1230. Turno 230, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Pouso autorizado, 10, o vento é 170 graus, 07 nós. Pacífico, o vento é autorizado, pouso 4207. Turno 230, controle Salvador. Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, prossiga. Ok, está autorizado pelo solo, está no 4, no mais 4 estacionamento. Estacionamento, chame táxi, Oscar Mike Yank. Yank. Prossiga, foi informe da Alfa Lima Romeu. O 4207 no solo, 40. Libera a direita, chame o solo, 219. Só liberar na direita e chamar solo 219, azul 4207. Siga, papel uniforme Delta Lima Romeo, controle. Papel uniforme Delta Lima Romeo, controle Salvador, prossiga. Bom dia, 6140.0.0 pronto. 6140, está autorizado a decolar da 10. O vento é 190 graus, 07 nós. Afirmativo, a linha decola 6140, 790 com 47. Papai Uniforme Delta Lima Romeu, controle Salvador, prossiga. Mantenha a posição, Olímpio 04. Mantenha a posição, Olímpio 04. Papai Uniforme Delta Lima Romeu, reporte visual com... Seu nome é Vitor Romeu. Mike Yank, táxi, via Pátio, chama ponto de espera da 1-0, da 1-7, corrija. Eu comprei. É o TAN 477, descido, mantendo o nível 200, chegada bom. TAN 477, isso é... Para o nível 050, confirmando, autorizado Alagoinhas, após Alagoinhas autorizado chegada Bonfim, desça via para o nível 050. Entrou de Alagoinhas, após Alagoinhas chegada via, 050-0-4770. Entrou de Salvador, 243740, aqui a gente bateu 050. Azul 27. Oi, Salvador, boa tarde. 6140 da Oxa. Oxaner 6140, contato radar da decolagem. Subavia saída PUCA para o nível 350. Estimativo, autorizado Aracaju, o Jamo? Autorizado Jamo. Olha o Jamo, 6140. Prosseguir a descida, 37-40. Entrou a 200. 04, a visão para a Juca, passou na alfa, autorizado, Juca 028 para proceder até a Golfo. Ok, o Olímpio 04 está autorizado, cruzar a 17, a 10 e na Delta, chama o solo 219. Faz cruzar a 10028 na Delta, chama o solo 219, graças. Rebondi, Rebondi, 648, pode esperar a 10. Autorizado a linha em manter, a 10, o voo no 648. Ali mantendo a 10, o voo no 648. Estabilizado X3 da 1-0, 3-7-4-0. Observe, eu estou acostumado de pouso em Teixeira de Freitas. 1-5-1-3. Gente, Fábio Serra Vitor, chame para informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 1-25-1, alterna 1-23-8. Fábio Serra Vitor, ainda não escuta? Afirmativo. Modifique o código para 5204, transponder 5204. 5204, qual que é a razão? Sim, chamo Zé. Controle Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, mantém o corredor axé, 1 mil pés, reporte passando para a barra. Vai reportar a Sarada Barra, autoriza a plan direto da Manati? Autorizado, reporte vibrando o CTR, Oscar Mike Yank. Alguém estimado de pouso, Roma 094, desça para 4.000 pés, ajustando 015. 4.015, nosso DLK, altitude? Confirmo, tá liberado da recepção de altitude, tá? É, muito obrigado. Rotatória de troca no 7, eu esqueço de falar. Esquece que eu informe, eu chamo a turma no 8 nesse momento. 8? Uno, 1-8, decimal, 9-5. Ingresse na pista e retorne na Golf. Patango, Whisky Ask Uniforme, autorizado final no 7. Tomou uma chuva aí na final da 17, ok? Bom dia, Gol no 648, decolado na PUCA, cruzando 3.900. Gol no 648, decolado, passando 3.500 na PUCA, na sua escuta. Gol no 648, contato radar, decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. 350 na PUCA, Gol no 648. Lisboa, 3740. 3740, chame a torre 1-8, decimal 95. 3740, bom dia, vai passar o GTA. Teste na 3740, aguarde autorização de pouso, o ajuste 1015. Forma um tráfego na curta final da 10, da 17, corrijo. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 3740. Corre, o Onix 04 livrou aqui na, tá na Golf. Net, mantém a posição na Golf. Manda aqui pra fazer um check na Golf, rápido, o Onix 04. Soltão 3740, programa de pouso para liberar no máximo na, Taxi Fox. A Taxi Golf tem uma aeronave fazendo check de motor. Gente, libra na Fox 3740. Oscar e uniforme visual com a pista? Completamente. Ok. Aguarde autorização de pouso, continue na aproximação. Tá. 4777, desça para 4000 pés. Direto pelo, ajustando 0 no 5. Direto pelo, 0 no 5, ajustando 4000. 7 nós. Voltar 3740, aeronave de pequeno porte já tocando na cabeceira 17, pouso autorizado na 10, o vento é 200 graus, 07 nós. Caso 2770, passando posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus, 1-2-0-1. Controle Ilhéus, 1-2-0-1, voa 2770. Mike, na escuta? Tá, na escuta. Confirma estimado de pouso na plataforma? 1-4-0-5. Então 3740, É, no solo 51, chame o solo 219, ao livrar. 29, 73, 74. Obrigado. Meu 140, submontanha nível 350, autorizado direto na serra. 350, autorizado direto na serra, Chané 140, obrigado. Chané 140, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Ativo 126.85.45, 6140. Controle 4777, pode descer via e completar o INS? Azul 4777, fidência para 2000 pés, ajuste 10 no 5 autorizado, ILS X-ray da pista 10 na parte estabilizada. Via 2000 pés, abortar estabilizado no X-ray, o 4777. 94, muito bom dia. O voo no 094, pista molhada, infotáxi aí, Golf com aeronave fazendo check de motor, voo autorizado, não no 0, o vento é 200 graus, meia dúzia nós. Tem livre pouso na pista no 01094. Nível 330, autorizado direto Maceió. Chame o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Nível 330, 126.85, 2545, Gono 648. Marquiante, frequência livre com radiação. Papá Romeu, Papá, Papá Golf, autorizado a acionar Chantex. No 094, no solo 55, chame o solo 219. 219, boa. Então, 95. 1895, rota 4777, uma boa onda. Salvador, bom dia, eu estou 4777. Bom dia, eu estou 4777. Formo uma aeronave na Taxi Golf, fazendo check de motor. Pouso autorizado, 110. O vento é 200 graus, 5 nós. Pista molhada devido à chuva recente. Vento, aeronave livre, pouso na pista 110. Está 4777. Salvador, o Olimpo 04 finalizou o check aqui na Golfo. Solicita a Porto de Via Alfa, me chama solo. Olimpo 04, táxi via Alfa. Chame o solo para continuar o táxi. 219. Da Série via Alfa, chama solo 219, grátis. Nove, a sua identificação dessa via chegada OMED 1 para o nível de voo 050. OMED 1, 050, ponto 739, desça via Bomed 1 para o nível 080. Oscar Golf Serra, sua identificação? No solo 58, ao liberar a direita, chame o solo, antes de ingressar na Alfa. Temos um tráfego na Alfa, o frequência 219. Sim, já está 477, vai levar na Fox e mantendo na Alfa, chamando o solo. Faz o Bomed, dessa via, Bomed 1 para o nível de voo 050. Confirmando, mantém o nível 070. Lima, Kilo Bravo, aciona identificação. Vento Natal, nível 110. Sete, três, nove, desça para o nível 050, Vita, e a Gomes de 050, Gomes de 1, Gomes de 3. 220 graus, meia dúzia nós. Papam Papa Golf, decolagem 03, controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia, Papam Papa Golf. Tá. Controle Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golf, decolou nosso escudo. Papá Romeu, Papá, Papá Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 430. Arboruno 430, Papá Golf. E manter a 1-0. Autorizado ali, é manter a 1-0, 27 a 0. Torre, o Olimpo 04, está na delta para cruzamento, que é autorizado para cruzamento imediato. Está autorizado, Olimpo 04, 12 a 1-0 até o Fátio Militar. 12 a 1-0 até o Fátio Militar, o Olimpo 04, frequência livre ao estacional, Olimpo 04. Azul 2710, decolagem autorizada. 10, vento é 190 graus, 62 nós. Decolagem autorizada, azul 2710. Voo 1162. Cliente da informação novembro para o nível 170. No 1-62, essa via chegada Bomed 1 para nível 1-2-0. Bomed 1, nível 1-2-0, gol 1-1-62. Gol 1-62, poderia voar SAP da presente? Gol 1-62, agora. Lima, Kilo Bravo, aguarde. Colado 05, controle em 19 decimal 8. Controle Salvador 19 decimal 8, azul 17 a 0. 1962, da presente voando em SAP, muito grato. Oscar Monserra, para sequenciamento, curve à esquerda, proa. Doia à esquerda, proa 035, limite a radial 270 de Salvador. Esquerda, proa 035, limitando a radial 270 de Salvador, pode ser bom. Controle Salvador, bom dia, azul 2710, perceba, conte. Azul 27110, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 1970. Subindo via Conde para 170, 27-10. Gol no 162, atingindo 170. Gol no 162. Esse mantém o nível 130. Nível 130 autorizado na broa de TAP, gol no 162. Para descida, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra mantém o nível 070. Papatango Lima Quilo Bravo, para sequenciamento, curva esquerda, proa 035, limite radial 270 de Salvador. Queda 035, limitado pela radial 270 de Salvador, desce até quanto, Lima Quilo Bravo? Lima Quilo Bravo, 080. 80 Quilo Bravo. Autorizado a decolar, partir da hotel, pistão 0, vento é 180 graus, 079. A Romeu, Papá, Papá, Golf, Chama Centro Recife, 125, décima 1, confirmando, 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Recife 288, alterna 260, obrigado, bom dia, Papá, Papá, Golf. Pono 739, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado em LS, atrás da pista 10, reparto estabilizado. Camarim estabilizado com 739. Oscar Golf Serra, desce para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. Vai descer para 4 mil, ajuste ali 15 no Serra. 1162 atingindo 130. 1162, desça para o nível 090. 1162, nível 090. Confirmando o gol no 1162, 110. Desce, mantenha o 110. Nível 110, gol 1162. Conselho 2390, contato radar na decolagem, submantenha o nível, confirmando subavia Conde para o nível 110. Ao 09, chama o controle, 19-8. Salvador, bom dia. Ele? Controle Salvador, bom dia. O Conselho 2309 decola na Conde, com referências. Conselho 2309, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível 110. Via Conde para o 10, autorizaria direto Conde. Mantenha a chegada, mantenha a subida. Até da subida, o 2309. 1162 atingindo 1110. 1162, mantenha tráfego 1 hora, 1 milha, mantendo, descendo, livrando 100 para o 080, Charlie 402. Eu atingiu 1110, mantendo gol no 1162. A senhorita poderia confirmar que já cruzou com o tráfego? Aguarde. Ainda não. Controle Salvador, gol no 162. Gol 1162. Aguarde. Agradecer. Controle Marcelo Bravo. Vem Marcelo Bravo, prossiga. Estou nesse estando de 20 graus pela direita para contornar uma formação, senhor. Está passando 90 para o extremo. E Marcelo Bravo. Desça para o nível 050, tráfego 11 horas, 4 milhas, mesmo rumo, descendo para 4 mil pés. É um Charlie 208, cara. É possível para o 070, problema pelo Bravo? Lima pelo Bravo, autorizado, desvio, reporte até. Lá direita, pronto 70, levar a formação pelo Bravo, desce ao 50. Controle, gol no 1162. Gol no 1162. Desça para o nível 090. 1162, positivo, nível 090. Solicita para a esquerda 040 para perder altitude, senhorita. Gol no 1162, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. Agora autorizado 4 mil pés, 10, 15, gol 1162, a princípio mantendo a proa. Estabilizado, gol 1739. Gol 1739, torre 98, decimal 95. Obrigado. Controle, onde chegou o Serra, desvio, se possível, pro 70 direito, formação pesada à frente. Rocha Golf Serra, vídeo de desvio, desse mantenha 4 mil pés, reposte no certo, rocha do certo. É, assim, direito 70, vai descer para 4 mil, mantenha o certo. Controle Salvador, Oceania 6200, sempre da novembro. Oceania 6200, desça via Bomed 1 para o nível 080. 080, autoridade de approach, TAP. Mantenha a chegada. Gente, mantendo a chegada 080-6200. Ou no 162, chame sinal Salvador, frequência 119 decimal 35. 9 decimal 35, 9 decimal 35, 9 decimal 35. Controle, Papa Romeu, Romeu, vai ter que ser na venda. Papa Romeu, Romeu, Eco, Índia, aguarde. Gol 1162 do controle. Salvador, gol 1162 voltando. Gol 1162, chame sinal Salvador, frequência 119 decimal 35. 35, 1162. Desça para 4 mil pés, o altímetro 1015. Voo Ituna para o IDS X-Way, pista 10. E reautorizar 2 mil pés, o Gol 1162, reporte estabilidade. Nível número 1, mantendo a presente por mais 5 milhas para perder altitude após Duna, descendo para 2 mil pés. O Gol 1162. 319-1, autorizado a alinhar e manter. 1-0. Ali mantém 319-1. Diga e confirma. Ah, no momento, você acertou o desvio. Gente, eu acho que o Serra mantenha 4 mil pés, esse tanto desvio, eu acho que o Serra. Ali vão as formações, ali, Marcelo Bravo. Marcelo Bravo, para interceptar o curso localizador, UV esquerda, proa 035. Esse mantenha 050. 035, desce 50 Kilo Bravo. Marcelo Bravo, desça para 3 mil pés, o altímetro 1015. Com 1500, já 3 mil quilos graus. 191, decola, decolagem autorizada. Da 1-0, venta 190 graus, meia dúzia nós. Sem decolagem, 3-1-9. Salvador, frequência 119.35. 135, Gerro. Chico, mantém 119.35, desse mantém a 3 mil pés, lima quilos graus. Oceania 6200, controle? Prossiga 6200. Como recebe o controle? Clareza 5. Preso 198, ação de identificação, dessa vez chegada a Bomed 1 para o nível 090, o destino 095. 319-1, decolada 117, chame o controle, 198. 2509-6200. 3191, contato radar na decolagem, que vai via seleção voando para o nível 340. Teve a mensagem para 3191? Na 3191, no contato radar na decolagem, subavia saída São João para o nível 340. Para nível 340, 3191, na fase 1. Pode voar, Leda? Na 3191, autorizado, Leda. Leda. Eu acho que o mecânico mantém assim em condições visuais. O nome 810, logística em Salvador, ano 015, reporte para a descida. Chanel 6200, desce para o nível 050. 050, 6200. Tango Lima, Aquilo Bravo. Papá Tango Lima, Aquilo Bravo, continua a aproximação, número 2 para pouso, sistema 0. Bravo, tem intenção após externo. Visual, solicitar base pela direita da pista 17. Após o pouso, vai prosseguir para o lugar da Vai Ter, Aquilo Bravo. Fez, Papá Tango Lima, Aquilo Bravo, reporte visual com campo. Bravo. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1162, final 10, baixar travado. Gol 1162, bom dia, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 190 graus, 07 mais, centímetro 10, 95. Livre o pouso, pistão 10, gol 1162. A 3198, autorizado descida, até o nível de voo 060. 0050 Romeu é Queen, desce para o nível de voo 050. 050 autorizado, Edinho. Salvador, o Sotero 2309. Para 2309, prossiga. 2309, atinge, mantém o nível 110. Solicita se possível coordenar a proa de Campina Grande para o Força Aérea 2309. Força Aérea 2309, qual é a coordenação? Grato. Controle Oceanair 6200, pode prosseguir a descida? Oceanair 6200, autorizado descida até 2000 pés, o ajuste no 015. 015, sem restrições para 2000 pés, o Chanel 6200. Controle Salvador, azul 2790. Poderia coordenar a proa do Alfa Romeo 363, por gentileza? Primeiro andar com o motor para controle. Azul 2790. Seria possível coordenar a proa do Alfa Romeo 363? Azul 2790, abaixo. Abaixo. 6200, chama o sinal de Salvador na frequência 119, vê sinal 35. 1935, chama 6200. Papapá, Mike, Golf, Mike, prossiga para translado do 4548. Negativo, para 7500. 6, reporte térmico. 58 milhas nordeste de Salvador, submontanha nível de voo 1970, tem um controle de aracaja na frequência 120, decimal 3, solicite a proa mesmo. Tente subir para 970, agora com o controle Aracaju, 120, decimal 3, azul, 870, obrigado. Meu Romeu Eco Índia, desce para 4 mil pés, o ajuste 9015, chame agora o sinal Salvador na frequência 119, decimal 3. 1935, autorizado 4 mil, Romeu Eco Índia. Estado autorizado pouso, pistona 7, vento no 70 graus, 049. Estão navegando contra ele? Na escuta, 3191. Entra Recife na frequência, 125, decima 1. 1251, 3191. Sorte visual com campo. Vai para check 180 graus 059, altimetro no 095. Essa aeronave está na 17, com a distância para cabeceira agora? Confirme. Essa aeronave está pousando na 17 agora, qual a distância dela para a cabeceira? A mesma já está no ponto de toque já. O Papatão agora se golfear. Obrigado. Número 4 na aproximação. É 2031. Autorizado, tá 3198, reduzido para 2.